Eleições no Sporting Clube de Portugal envoltas em polémica. Sporting 3, Belenenses 0. Um derby lisboeta em futsal. No Rally de Portugal, Sébastien Ogier venceu a prova. E Citroën faz dobradinha. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Quando algo acontece fora de horas, nós estamos lá. Especial informação. É o momento em que a Antena Web informa do que vai acontecendo por esse mundo fora. A qualquer momento, pode haver na Antena Web um especial informação. Porque como ouvinte, tenho o direito de estar informado. Especial informação. A qualquer altura, seja a hora ou o minuto que for, na Antena Web. Estás para aí a fazer? Para tocar, é? Tocar? O que é isso? Olha, aí, olha. Não sou eu que a tocar. Para que é que estás a tocar? Está para a televisão? Ah, para a rádio. Para a rádio? Para um programa? É. Qual é o programa? Escolhes tu? Ou escolho eu? Escolho eu então? Escolho eu? Não, escolho, escolho, escolho, escolho, escolho eu. Agora sai, escolho eu. Não, escolho tu, quer dizer que escolho, escolho eu. Ah, tá bem. Olha, e quando é que dá isso? Quando? Onde não é? Em que dia? Às 6 da tarde. A que horas? Ao sábado. Então posso ouvir? Não. Deixa-me ouvir, porquê que não posso? Não deixo. Deixa-me. Quero ouvir. Chama o Gaudêncio. O Gaudêncio. Agora já podes ouvir. Tá bem. Escolho tu, escolho eu. Sábado, 6 da tarde, antes não é? Posso ouvir? Agora já podes. Então toca aí. Esta semana no Tempo de Antena, entrevista com Diana Rodrigues. Intérprete de canção ligeira nacional, Diana Rodrigues lançou já dois trabalhos, ambos de bastante sucesso. Quisemos saber um pouco mais sobre a sua carreira e também quisemos saber o que acha Diana Rodrigues do panorama atual da música portuguesa. Conversamos também com o escritor José Torres Gomes, a propósito do lançamento do seu segundo livro, Nunca Mais Te Vi. Quem é, afinal, este escritor desposente? Convidámo-lo a ouvir o Tempo de Antena de sexta-feira para ficar a conhecer. Entrevista com a cantora Diana Rodrigues e com o escritor José Gomes no próximo dia 1 de Abril. A partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena. Só aqui, na sua Antena Web. Boa noite. Há um Sporting que é, algures, Clube de Portugal. Tal como o país, o clube também está em crise. Não política, mas diretiva. No passado fim de semana, o Sporting Clube de Portugal foi a votos. Godinho Lopes venceu com uma margem apenas de 4 décimas. Se este candidato de 58 anos conseguiu 36,55% dos votos, já o seu principal concorrente, Bruno de Carvalho, com apenas 39, conseguiu 36,15% dos votos. Uma natural recontagem, dizem quem contou, diz quem contou os votos do passado fim de semana, por ser uma diferença bastante curta, mas que Bruno Carvalho nunca esteve à frente. Ora, ao longo da noite, de sábado para domingo, era dada a informação à comunicação social de que Bruno de Carvalho estaria à frente apenas por 600 votos. Portanto, por uma margem ainda maior do que aquela que levou ao trono, digamos assim, Godinho Lopes. Acontece que Bruno de Carvalho apontou algumas irregularidades e já hoje iria colocar uma providência cautelar para impedir que Godinho Lopes assumisse a presidência efetiva do Clube Leonino. Dias Ferreira, outro dos 5 candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal, admitiu esta segunda-feira que houve, efetivamente, regularidades e que, na ausência destas, o desfecho do resultado podia ter sido outro. Mas, ao contrário do Bruno de Carvalho, Dias Ferreira não vai impugnar a decisão. Bruno Carvalho deverá enviar, nos próximos dias, uma providência cautelar para, como disse, impedir que Godinho Lopes assuma efetivamente ou assuma definitivamente a presidência do Sporting Clube de Portugal. Hoje, à procura de provas, os votos que foram contados no passado fim de semana, descobriram-se que algumas delas, ou neste caso, alguns deles, já haviam sido destruídos. Outros foram ainda encontrados num caixote do lixo. Um procedimento nada normal neste tipo de situações, pelo menos tendo em conta o curto tempo que entretanto passou e a polémica que se levantou desde que Godinho Lopes foi eleito. Recordemos que durante várias horas, Bruno de Carvalho era dado como o vencedor destas eleições e era dado como o 36º presidente do Sporting Clube de Portugal. Godinho Lopes, todavia, foi mesmo o vencedor da noite. E com os compromissos das seleções nacionais e as eleições do Sporting Clube de Portugal, não houve jogos dos principais campeonatos de futebol um pouco por todo o país e mais concretamente também em Portugal. Mas houve ainda assim outros motivos de destaque no futebol português. Vamos à 2ª Divisão Nacional, séries Norte, Centro e Sul, a 25ª jornada que conheceu na Zona Centro um novo líder, ou melhor dizendo, um regresso à liderança. Vamos aos resultados numa jornada em que o Praiense voltou a ficar em último. Na Zona Norte, Andorinha 2, Merlinense 3, Tirsense 2, Faf 2, Associação Desportiva Oliveirense 2, União da Madeira 1, Bragança 0, Camacha 2, Ribeirão 1, Marítimo B 1, Ponta Solense 1, Atlético de Macedo Cavaleiros também 1, Chaves 2, Caniçal 0 e Lousada 2, Futebol Clube de Vizela 1. Lidera a União da Madeira com 56 pontos, o Tirsense tem 47 e vai em segundo, o Chaves vai em terceiro, a equipa flaviense tem 43 pontos. O Andorinha vai em 14º com 24 pontos, o Bragança tem 14 e vai no 15º e penúltimo posto. O último pertence à Associação Desportiva Ponta Solense. O grupo da Ponta do Sol, da Madeira, tem apenas 13 pontos. Um deles conquistado então este fim de semana com um empate em casa. Na Zona Centro, União da Serra 2, Cesarense 3, Pampilhosa 2, Sporting de Espinho 2, Esmoriz 1, Aliados de Lordelo 1, Elétrico 1, Tondela 2, Padroense 1, Tourizense 2, Gondomar 5, Anadia 0, Coimbrões 0, Boa Vista 1 e Sertanense 2, Sporting de Pombal 0. Lidera a equipa do Distrito de Viseu, o Tondela, regressando assim à liderança depois de ter perdido na passada semana frente ao Padroense. Tondela andou com 45 pontos e o segundo é o Padroense, precisamente com 43 pontos. O terceiro é o Boa Vista Futebol Clube, também com 43 pontos. Na zona de perigo está o Cesarense, que venceu e por isso subiu ao 14º lugar com 26 pontos, mas já está certo no 14º posto, aliás, porque vence em confronto direto a equipa da União da Serra. Os leirienses têm também 26 pontos e vão no 15º posto. Bem longe está a equipa do Elétrico de Ponte de Sor com 13 pontos no 16º e último posto. Na Zona Sul também se realizou a 25ª jornada, estamos portanto a 5 do fim. Praiense 2, Lauletano dos Portos Clube 4, Atlético de Reguengos 1, Madalena 1, Mafra 1, Real 1, Casa Pia 4, Juventude de Évora 1, Atlético 1, Oriental 3, Carregado 3, Torriense 1, aliás, peço desculpa, Pinhal Novense 0, Sporting Farense 0 e Lagoa 2, Operário dos Açores 1. Lidera ainda assim, apesar da derrota, a equipa do Atlético com 56 pontos, o segundo é o Mafra com 47 e o terceiro é o Torriense com 46 pontos. No 14º posto está a equipa do Real com 22 pontos, 15º Lagoa com 16, agora bem um bocadinho mais afastado do Praiense, que é o último com apenas 13 pontos e ao fim de 25 jornadas. Antenoeve, do Desporto. Neste fim de semana começou também a segunda volta da 3ª Divisão e esta é uma fase que vamos passar a acompanhar. Uma fase filtrada em que só os 6 primeiros classificados de cada série, e recordo, são 6, irão lutar pela subida à 2ª Divisão Nacional, Zonas Norte, Centro e Sul. Ainda destaque para as 6 equipas da Madeira, que já vão na segunda fase, e também dos Açores, que começaram no passado dia 20 a segunda fase. Uma segunda fase que conta apenas com 4 equipas e não com 6, como acontece nas restantes 7 séries. Ora, vamos a resultados e também a classificações para ficar a conhecer um pouco do panorama da terceira divisão, agora que já vamos nesta segunda fase, que conheceu então a sua primeira jornada neste fim de semana. Mirandela 1, Esposende 0, Fão 1, Melgacense 0 e Limianos 0, Vianense 0. Este derby minhoto não tirou aos dois clubes o pódio. Em primeiro lugar está o Mirandela com 23 pontos, em segundo Limianos com 22 e em terceiro o Sport Clube Vianense com 20 pontos. Na Série B, Famalicão 1, Joane 0, Amarante 3, Cerzedelo 0 e Paredes 1, Sousense 0. A equipa do Famalicão vai em primeiro lugar com 26 pontos, segundo Amarante com 25, terceiro Paredes com 20 pontos. Vamos agora à Série C. Sinfãs 3, Penalva do Castelo 1, aliás, exatamente, Penalva do Castelo 1, Avanca 0, Sporting de São João de Veres 3, Alpendurada 1, Sporting de Bustelo 0. O São João de Veres tem 26 pontos, vai no primeiro lugar, segundo Sinfãs com 25, terceiro Alpendurada com 18 pontos. Na Série D, Académico de Viseu 2, Associação Desportiva Nogueirense 1, Monsanto 2, Sourense 0 e Oliveira do Bairro 1, Atlético Riachense 0. O Monsanto lidera com 25 pontos, o Oliveira do Bairro vai em segundo com 22 pontos, os mesmos que tem a Associação Desportiva Nogueirense, que vai assim no terceiro posto. Na Série E, Sintrense 1, 1 de Dezembro 1, Alconstense 1, Peniche 1 e Sacavenense 0, Sporting das Caldas 1. 1 de Dezembro lidera com 24 pontos, 2º Caldas com 23, 3º o Sintrense com 21 pontos. Na Série F, Sesimbra 2, Estrela Vendas Novas 0, uma vitória importante para os sesimbrenses, Moura 3, Mineiro Aljustrelense 2 e Esperança de Lagos 1, Fabril do Barreiro 0. Ora, o Estrelas Novas tem 23 pontos ainda assim e vai na frente com, enfim, com 23 pontos, com apenas menos, mais um, aliás, do que o Sesimbra, que é agora segundo com 22 pontos. A equipa do Esperança de Lagos tem 22 pontos e vai no terceiro posto. Nos Açores, Santiago 1, Lusitânia 0, Angrense 1, Boa Vista de São Mateus 0. Ora, o Angrense vai com 45 pontos, realizada que está esta segunda jornada da segunda volta. O Santiago vai em segundo com 35 pontos. Lidera claramente a equipa do Angrense. Na Madeira, primeira jornada da segunda fase, são também 6 equipas. Como disse, à exceção dos Açores, todos têm 6 equipas na segunda fase, na fase de subida, ou na zona de subida. Cruzado Canicense 0, Câmara de Lobos 1, Estrela da Calheta 0, Ribeira Brava 1 e Machico 1, Porto Santense 2. Lidera o Ribeira Brava com 27 pontos, o Porto Santense vai em segundo com 25 e com 23 em terceiro vai o Cruzado Canicense. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. E para fechar a secção de futebol, trago-lhe agora os resultados de mais uma jornada do Campeonato Nacional de Júniores, portanto Sub-19, segunda fase. Deixo apenas a notificação de que no dia 23 houve jogos, portanto vai haver aqui um adiante superior na classificação àquilo que eventualmente estaria a contar. Ora, Leiria 0, Porto 2, Guimarães 1, Gondomar 1, Braga 3, Naval 0 e Sporting 3, Benfica 0, num derby com muita agitação em Lisboa. O Porto lidera com 21 pontos. Em primeiro lugar está então o Porto, como disse. Em segundo, o Sporting com 17. E em terceiro, o Guimarães com 16 pontos. A Naval vai em sétimo com 4 pontos. E o oitavo é a equipa da União Desportiva de Leiria com apenas 3 pontos. E terminou neste fim de semana o Rally de Portugal versão 2011, com Dom Sebastião a assumir o pódio. É verdade? Sebastião Ogier, da Citroën, foi o vencedor do Rally de Portugal 2011. Não muito longe deste feito ficou Sebastião Loeb, o outro Sebastião, da Citroën. O melhor português foi Bruno Magalhães. É verdade. Havíamos noticiado na passada sexta-feira que Armindo Araújo conseguiu um sétimo lugar. E é verdade que Bruno Magalhães conseguiu o sexto lugar, mas Portugal acabou com menos dois portugueses em prova. Bernardo de Sousa desistiu nesta mesma sexta-feira e Armindo Araújo teve que desistir no sábado, na segunda etapa, até porque, devido a problemas de suspensão, não pôde prosseguir com o seu Mini Cooper na corrida. É, portanto, este rally, um rally de festa para a Citroën, a marca francesa, que tem dois pilotos no pódio. Na geral, juntando todas as corridas e os rallies que até aqui já se realizaram, Sebastião Ogier e Sebastião Loeb estão na frente. Logo depois vêm os finlandeses da Ford, Mikko Hirvonen e também Jari Latvala, em terceiro e quarto lugares. É assim que termina mais um Rally de Portugal, com muita agitação e com Sebastião Ogier a rivalizar o título que já havia conquistado no passado ano de 2010. E fechamos a edição de hoje do Desporto Antena com o futsal. Realizou-se este fim de semana mais uma jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão e segundas, Série A e Série B. Vamos aos resultados. Associação de Moradores Santo António dos Cavaleiros, 6. Boticas, 6. Instituto Dom João V, 1. Benfica, 2. Mugador, 3. Alpendurada, 2. Uma vitória rara para a equipa do Mugador. Sporting, 3. Os Belenenses, 0. Fundão, 1. Fundação Jorge Antunes, 0. Rio Ave, 1. Sport Lisboa e Olivais, 2. E Módicos, 3. Freixeiro, 1. Uma vitória surpreendente dos Módicos em casa. Lidera o Benfica com 60 pontos. Segundo, o Sporting com 57. Terceiro, a equipa do Restelo, o Belenenses, com 50 pontos. No 12º posto e antepenúltimo está o Rio Ave, com 20. 13º, a Pendurada, com 4. E com os mesmos pontos está a equipa do Mugador, com 4 pontos também, mas no 14º posto. Na 2ª Divisão, realizou-se na Série A a 12ª jornada. Vamos a resultados. Viseu Futsal 2001, 4. Covão do Lobo, 2. Nogueiró, 4. Bom Pastor, 7. Braga, 4. Junqueira, 0. Lamos Futsal, 3. Foz, 1. Académica, 3. Boa Vista, 2. Lameirinhas, 7. Pova Futsal, 5. E Farlab, 4. Chaves Futsal, também 4. Lidera a equipa do Braga com 45 pontos. Segundo, a Académica de Coimbra com 42 pontos. E terceiro, o Chaves Futsal com 40 pontos. No 12º e antepenúltimo posto está a equipa de Lameirinhas com 17 pontos. Os mesmos que o Bom Pastor, mas este no 13º posto. O 14º e último é agora o Junqueira com apenas 14 pontos. Na Zona Sul, Leões de Porto Salvo, 4, Loulotano, 0. Mais uma vitória dos Leões de Porto Salvo. CPCD, 7, Amarense, 6. São João, 6. Bairro da Boa Esperança, 4. Loures, 4. Dramático de Cascais, 6. Os Torpedos, 1. Olivais, 5. Albufeira Futsal, 3. Vila Verde, 4. E Operário dos Açores, 8. Independentes de Sines, 3. Lideram os Leões de Porto Salvo, sem surpresas, com 55 pontos. A equipa do Operário dos Açores tem menos 9, tem 46 pontos e vai no segundo lugar. O terceiro é o Sport Lisboa e Olivais, com 45 pontos. O Loulotano é 12º com 11. O 13º é o Vila Verde, com 10. E o 14º são os Independentes de Sines, com apenas 5 pontos. Descorridas que estão 19 jornadas. A edição do Desporto Antena, hoje mais pequena, fica por aqui. Voltamos amanhã às 8 da noite. Até lá!